Esta toada eu ofereço de todo o meu coração à santinha que em meu lar derramou sua bênção. Está fazendo algum tempo que este fato se deu. Minha filha de 3 anos gravemente adoeceu. Minha vida se atrapalhou a partir deste momento. Eu não achava remédio que aliviasse seu tormento. Foi daí que para Deus comecei sempre a pedir que me ensinasse o caminho que eu devia de seguir. Certo dia eu abordei minha filhinha, dizia que sonhou com uma santa, a senhora da Badia. Se nós rezasse pra ela na hora da Ave Maria, muito em breve a sua doença para sempre acabaria. Todas 6 horas da tarde com a filhinha eu me ajoelhava pra senhora da Badia, com fervor nós dois rezava. No prazo de pouco tempo foi que o milagre se dava, pra nossa felicidade sua saúde voltava. Senhora da Badia, que de nós teve piedade, dai alívio aos que padecem, curando as enfermidades. Nos guiai com sua luz no caminho da verdade, trazendo paz e alegria pra esta pobre humanidade. Pela graça alcançada lhe darei de coração, na cidade de Socorro, um pedacinho de chão. Lá faremos sua igreja com a ajuda dos cristãos, que será em seu louvor nossa casa.